Aleluia. Que presença. Só não entrou na presença do rei quem não quis. Mas sabe, gente, que isso tudo é um costume, né, que a gente tem que adquirir, de entrar na presença de Deus, porque nós temos o nosso espírito, né, para entrarmos em comunhão com Deus e depois a nossa alma vai ter que participar. Então o probleminha está meio que por aí. Porque quando nós estamos sozinhos em casa, sozinhos, é difícil, né, de você, sabe, chegar nesse momento, nesse lugar onde você vai ter essa comunhão, porque não tem plateia. Tá? Então não tem ninguém aí do teu lado. E aí você fica sem graça sozinho lá, porque você não crê que Deus está lá. Essa que é a verdade, né? Então, sabe, eu estou falando aqui para o vento, para o ar. Não, você está falando com Deus porque você nasceu de novo. Você tem um espírito recriado com a natureza de Deus. Então, quando você está adorando a Deus. Então, aquelas palavras de adoração estão indo direto para o trono da graça. Então, as pessoas não têm noção de como que é esse trono da graça, como entrar lá, né? Como receber de Deus, porque é no trono da graça que nós recebemos as bênçãos, a comunhão, resposta de oração, etc. Então, as pessoas não têm noção de como é isso. Mas o nosso espírito é o lugar aonde nós vamos entrar nessa comunhão com Deus, tá? Então, o altar tem que ser formado, levantado dentro de nós agora. Porque agora nós somos o real templo de Deus, tá? Antes, o templo de Deus era algo feito por homens, tá? Então, ninguém, na verdade, podia entrar naquela presença santa, verdadeira, né? Eles entravam no primeiro santuário, depois no segundo santuário, só o sumo sacerdote, um único sumo sacerdote, para entrar lá onde estava a arca, os sacrifícios eram feitos, ele que ia clamar por Deus, pelo, né, perdão dos pecados dele e de todos, tá? Então, era todo um ritual externo. Porque o relacionamento, antigamente, na antiga aliança, antes de Jesus vir, era realmente externo. Deus teve que dar lá um jeito de falar com o homem através da alma. Porque o homem não tinha espírito nascido de novo, vivo para Deus, era morto. Então, o homem só tinha a natureza do pecado. Era só a alma. Então, Deus relacionava com o homem no nível da alma. Então, foi feito, não é? Toda uma sombra do que seria hoje. Então, o Antigo Testamento, Deus teve que fazer tudo aquilo, a lei, né, o santuário, o tabernáculo, tudo aquilo era uma sombra do que seria hoje. Tá? Porque a sombra não é a pessoa real, é. Se você olhar para lá, a sombra, mas não é a pessoa. Então, a lei era a sombra de quem viria estabelecer verdadeiramente a vida, que era Jesus. Olha que 10. Entendeu agora? Então é isso. Então, os homens andavam na sombra de quem realmente é a vida. Porque a lei é a sombra. Ninguém nem conseguia. Era algo externo. Mas agora Jesus veio, acabou com a morte espiritual, deu a vida dele. Então, quem aceita Jesus... Gente, vocês sabem que para aceitar Jesus é preciso falar. Tá, você não tem como. Eu posso falar, ai, aceita Jesus, tal. Se você, tudo bem, aceito. Mas você aceitou para não ficar sem graça. Mas, na verdade, você não falou aquilo de dentro, verdadeiro. Sabe, com a sua vontade. Realmente. Porque nós somos salvos quando a gente faz pratica este ato de confessar Jesus o Senhor verdadeiramente. Tá? Então, que a alma sabe ser fingida. Ela faz de conta que faz, mas ela não faz. Mas tem uma hora que a alma é verdadeira, né? Tem uma hora que a alma, ela se propõe em ser sincera, vamos dizer. Então, nós somos salvos quando nós confessamos a palavra que Jesus é o Senhor. Eu te aceito como o Senhor da minha vida. Tudo bem, aconteceu algo que a presença dele tocou meu coração e eu então aceitei. Eu achei ótimo essa presença que Deus tocou em primeiro lugar na minha alma. Alguma coisa aconteceu ali que eu resolvi me entregar. Então, eu confessei Jesus o Senhor da minha vida. Então, a partir daí, o tabernáculo agora é dentro de nós, é o nosso espírito que nasceu de novo. Então, quando nós... Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, tem que saber bem o que, que aconteceu com a vinda de Jesus, o que, que nós somos agora, o que, que Deus é em nós, o que nós somos em Deus. Como que é isso que a gente quer... Transferir as coisas terrenas para Deus é impossível. Não adianta. Tá? Não adianta você querer inventar jeito de se comunicar com Deus com o jeito natural, porque não é. É o jeito espiritual. É o jeito de Deus. Mesmo porque a palavra Bíblia, ela é espírito e verdade. Então, não adianta eu querer racionalizar a palavra e entender com a minha mente, com o meu intelecto, com a minha alma. Porque ela... não vai causar o que ela é, né? O poder, ok? Mas a alma vai ter que aprender a lidar com isso tudo, nós vamos ver isso hoje na palavra. Então, com relação à adoração, que eu comecei dizendo isso, eu precisei explicar isso para a gente entender que se a gente fica no nível da alma, a gente nunca vai adorar a Deus. Porque a gente quer ver, eu quero ver Jesus aqui na minha frente agora, eu quero ver se ele é verdadeiro. Porque a alma não acredita em nada. É ela que decide lá algumas coisas no que é para crer. E a alma quer ver. Ela quer ver, ela quer, assim, coisas palpáveis. Mas fé não é coisa palpável. Tá? É algo que realmente você vê além do que você está podendo palpar, visualizar. E é no espírito, vai muito além. É um outro âmbito. A fé está no âmbito espiritual, não no natural. Então, para a gente adorar a Deus, orar, ler Bíblia, orar em línguas, confessar a palavra, ler Bíblia, etc., a gente precisa crer que Deus está presente. Mesmo na hora que eu estou sofrendo. Nossa, eu estou passando por uma situação, um sofrimento. Eu tenho que crer que Deus está presente, porque ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Então é por isso que a gente precisa conhecer bem como funciona o reino de Deus. Vou trazer alguns estudos sobre o que realmente é o reino de Deus, como ele opera, né? Porque ninguém está ensinando isso. Vocês estão tendo o privilégio de aprender e saber que quando as coisas vêm na sua vida e você não sabe como fazer, você vai entender que ou a sua alma vai te ajudar ou ela vai te prejudicar. Tá? A gente vai aprender muito isso hoje. Então... no reino de Deus, nós já estamos abençoados. Tá? Nós estamos andando num lugar no Espírito. Por isso que nós temos que buscar essa fé ou fazê-la crescer, para que nós consigamos receber resultados na vida. Por isso que os crentes estão sentados no banco da igreja e não vê resultado. Então você olha na televisão, porque parece uma propaganda... Uma pessoa lá dizendo, Jesus fez isso para mim. Daí você vai lá, investe a tua vida e não vai resolver. Olha, eu estava... Tem propaganda na TV. Eu vi lá, achei assim, nossa, isso aí, gente, parece... É um marketing tremendo. Porque se funcionasse daquela maneira, gente, vamos sair daqui, para que ficar aqui? Vamos lá, já faz, me dá aí como que é. Porque, olha, aí mostra lá, morava aqui nesse barraco, o carro caindo nos pedaços, sem vidro, aquele horror, não sei o quê. De repente, olha, agora eu tenho esta empresa de não sei das quê, e tenho filiais, e aí mostra a empresa, aquele luxo, aquela coisa toda. Depois, agora, eu tenho essa casa aqui maravilhosa. Aí mostra um pedaço de Miami, o cara passeando lá, bem legal. Peraí, gente, mas eu também quero, por favor. Mas aí eu vou lá, invisto a minha vida, mas não acontece. Eu não sei de onde que eles tinham aquele testemunho. Nós precisamos aprender que jeito que nós vamos fazer para a gente ser abençoado em todas as áreas da nossa vida. E é esse o objetivo dessa igreja, tá? Se você veio aqui achando que vai ser moleza e eu vou te dar uma receita e se você chega lá, dá uma carimbada e já está feito, não. Não mesmo, você veio para a igreja errada, porque andar com Jesus Cristo não é assim. Nós, quinta-feira, vimos como foi barra, né, gente, para Jesus. Ele não teve um dia no ministério dele que foi fácil. E ele era Deus, o Filho de Deus aqui na Terra, em pessoa, ensinando sobre o reino com todo o poder, né? Mas numa simplicidade, assim, gloriosa, que ele podia... Ei, só fazer assim, dar um assoprão, os caras iam cair tudo lá no chão. Mas ele não usou do poder dele para fazer isso. E nós vimos que Deus, Jesus, ele não transformou nenhuma pessoa assim. Peraí, você está me aborrecendo? Ser transformado agora. Ai, que maravilha! Ninguém vai me encher mais. Mas ninguém vai me atormentar mais. Olha que maravilha. Você vai lá no banco, o cara está lá. O cara, oi, meu querido, deita, põe um tapete. O que mais você quer? Quer levar o dinheiro todo do banco? Pode levar. E tal, o que você quer? Que eu vou fazer tudo para você. Mas que coisa boa. Aí você vai lá no imposto de renda, né, na federal lá e tal, né, gente? Você chega lá, o cara falou que é isso, que aquilo. Eu vou dizer, pronto, cara. Imagina que pagar o quê? Aliás, eu vou te dar muito mais. Mas que coisa. Gente, olha aí. Jesus não transformou ninguém. Ele venceu todos os problemas. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Porque Jesus veio ensinar isso. Tá? Porque ninguém vai transformar o diabo. Ele já é diabo. Acabou, ele já é diabo para o resto da eternidade dos séculos. Ser derrotado, decaído, ele já é e acabou. Então ninguém vai transformar ele. Ok? Então os problemas que vêm para a nossa vida, nós temos que vencê-los. E para vencer, é aqui dentro. Nós vamos ter que crescer espiritualmente. Porque o crente fraquinho no espírito é um ser derrotado, dá vergonha de ser cristão desse jeito, porque não consegue nada. Pô, você é de Jesus, mas não está com nada, que vergonha. Mas olha, Jesus não está sendo envergonhado com isso, de jeito nenhum, porque todos verão a glória dele. Todas as nações vão dizer que ele é Deus e rei. Ele falou, está escrito, e é isso que vai acontecer. E todo joelho vai se dobrar diante dele. É isso aí, porque ele é. Ele é. Então, quem é fraco espiritualmente está se prejudicando. Agora, você veio aqui na igreja hoje, meu amigo, porque você podia estar fazendo mil coisas, né? Carrão novo, passear, grana no bolso. O que você está fazendo aqui, cara? Por que você não vai andar para a rua? Usar as maravilhas que esse mundo oferece, né? Que é uma glória, né, meu bem? Pensa um pouco, você veio aqui porque você quer uma mudança de vida. Porque você quer solução para os seus problemas. Porque você quer segurança na sua vida. Porque você quer que Jesus realmente ouça as suas orações e te dê unção. Fala que não. Então você veio no lugar certo. É, exatamente. Porque senão você podia ficar andando lá na rua. Porque lá não tem poder nada, só do diabo. Mas nós estamos aqui reunidos para aprendermos como que nós vamos andar com Deus no poder. Que é o que o pastor David está fazendo aqui no Brasil, só por 30 aninhos, queridos. Tem gente aqui que nem tem 30 anos. Imagina que ele já vem aqui há 30 anos, falando a mesma coisa. E ninguém se levantou, né? Graças a Deus que eu me levantei. Senão já tinha acabado essa mensagem aqui. Estão me acompanhando? Então, existe uma maneira de você sair de onde você está, ser uma pessoa vitoriosa e andar na glória de Deus. Vai depender de você. E hoje eu vou explicar claramente o que, que acontece na tua vida. Por que é que você está aonde você está? Então, você é que vai decidir se você vai mudar ou não. Porque Jesus te deu essa condição. Antes, ninguém tinha condição de mudar. Porque era morto espiritualmente. Não tinha. Não tinha. Mas quando Jesus morreu, ele trouxe a vida de Deus para nós, a vida dele. Então, o nosso espírito nasceu. Foi rápido, de repente. Foi assim, tchum. De repente, o espírito nasceu de novo. Aconteceu uma mudança. Uma coisa estranha até. Nunca tinha tido aquilo. Então, a partir deste momento que essa vida entrou dentro de nós, nós começamos a ter a condição de andar numa vida que Deus nos deu, que é dele, de vitória. Não importa as circunstâncias. Você vai ter que vencer, primeiro lugar é dentro de você. Porque a vitória não é o que você está vendo, é o que você crê. A partir do momento que você crê, você já está já está no caminho da vitória, na porta da vitória. Porque ela vai acontecer porque Deus não mente. Não é o máximo isso? É lógico, isso é bárbaro. Então, este é o objetivo dessa igreja. Não adianta eu querer inventar outra coisa, outra pregação, porque eu nem sei fazer outra pregação, gente. Eu nem sei o que é outra pregação, não tenho ideia. Eu só sei isso que Deus me ensina. Como que Deus me ensina, gente? Porque eu passo a minha vida na presença dele. Eu encaixo o resto da minha vida com esses momentos que eu passo na vida dele. Então, eu consegui colocar Jesus como o centro da minha vida. Quando eu nasci de novo e ouvi falar isso, eu achei assim, é muito longe. Como que eu vou colocar Jesus acima de tudo que eu tenho? Nossa, mas isso é impossível. Ah, mas não dá. Como é que eu vou fazer isso? Uai, em primeiro lugar, eu tenho, sei lá, eu tenho minha casa, tenho meu marido, tenho minha filha, eu tenho, sei lá, o que fazer. Né? Eu tenho também que passear um pouco e andar para cima e para baixo. Eu tenho, mas eu não consigo. Mas eu fui buscando esse Deus até que eu coloquei ele em primeiríssimo lugar. Aliás, hoje está havendo um casamento na minha família e eu não fui. Isso é colocar Jesus em primeiro lugar. Que dia que você vai pôr Jesus em primeiro lugar na sua vida? Para você poder servi-lo. Para eu fazer o que eu estou fazendo, eu tive que provar para ele que eu ia assumi-lo em todas as áreas da minha vida. Mas eu fiz isso como, queridos? Orando. Todos os dias, orando em línguas de verdade. Se você orar uma hora em línguas de verdade, todos os dias, sua vida vai mudar. O negócio é que você não está orando ainda. Mas se você começar com 15 todos os dias, você vai chegar numa hora rapidinho. Que é uma conquista. Mas valeu a pena. Eu estou muito mais feliz aqui hoje do que se eu estivesse naquele casamento sem Jesus. Porque eu encontrei Jesus. Você faz isso porque você ainda não encontrou Jesus. Ainda não. Por isso que você larga. Então Jesus não pode te dar uma coisa maior para você fazer, porque quando você tiver que fazer aquilo que ele quer que você faça, você vai dizer para ele, eu não posso. E ele sabe tudo de você. O dia que você provar, eu quis provar para ele, para Jesus, que eu sou dele. Eu passei esses 14 anos provando para ele que eu sou dele. É uma delícia. Porque agora eu ando com o rei. Que rei? O rei da eterna glória. Ah, faz favor, né? Aleluia. Sabe, isso é vida e vida em abundância. E mas você não tem circunstâncias? Tem circunstâncias, tem problemas. Mas eu cada dia estou aprendendo a ficar num lugar maior em Deus, onde eu tenho paz. E tudo que eu faço não é para me aparecer para ninguém, porque eu não preciso disso mais. Eu nunca fui desse estilo. E agora, muito menos. Muito menos. Não quero nem saber de competição, do que as pessoas têm, o que elas fazem, que eu acho ridículo. Quem está fazendo coisa para se mostrar para os outros que é coisa do mundo, ó, não é comigo. Nem pensar. Eu sei avaliar as coisas no Espírito para que Deus possa contar mais comigo para que as pessoas sejam vitoriosas na vida delas, porque isso é o amor de Deus. Porque uma pessoa, uma mãe que ama, vai largar o bebê lá no carro? No estacionamento do carro? Do mercado? Ou do shopping? Esquecer? Fala, gente. Não, misericórdia. Jamais. Isso é o quê? Amor ou não? A pessoa que toma conta bem e toda hora o bebê, ai, tá bem, tá bonitinho, tá ótimo, tá com a barriguinha cheia, ai, que bom, tá cheirosinho, trocou a fraldinha, tá se sentindo bem, tá com calor, quer mais roupinha, tá com frio, e vai dar uma olhadinha, vai fazer uma comidinha especial, fica lá na cozinha, amassa com o garfinho, tudo gostoso, põe na boquinha. Isso é amor ou não? Não, deixa que eu vou fazer, eu que sou a mãe, com licença. Por favor, é o meu filho. Fala, gente, isso é amor ou não? Para servir a Deus, eu falei num plano natural, é por aí, com licença, eu vou fazer. Eu vou fazer porque se você fizer o que Deus está propondo para você, você vai sair dessa condição de vida. E se eu não viesse aqui hoje ensinar o que eu vou ensinar? Talvez esta seja a chance da tua vida única para você sair de onde você está. Vocês estão me acompanhando, queridos? Eu fiz uma opção. É bom você entender isso, que eu fiz uma opção e Deus está protegendo o meu lar, a minha família. E o ganho do meu marido. Isso é demais, gente. Isso é muito bom. Eu falo, Fernando, vai orar um pouquinho em línguas. Ele, ah, pra quê? Você não tá orando pra mim? Uai, então pra que existe oração? Eu posso sentar na mesa e comer comida pra você? Então, você que tem que orar. Ah, tá, então vou ver isso qualquer dia. Ah, mas ora pra mim, porque eu recebo. E recebe mesmo. Porque Deus está abençoando. Mas, já foi o tempo que eu ficava nervosa, preocupada. Não, eu creio em Deus. Esse homem não vai sair dessa terra sem se encontrar com Jesus. Amém. E entregar a vida dele para Jesus. Amém. Não vai, queridos. Não, isso não vai acontecer. Porque não há quem não se dobre diante de Jesus. Fala, gente. Quando aquela beleza suprema, aquela glória estiver na frente de qualquer pessoa, a pessoa derrete, pode ser o maior grandão aí. O cara se dobra. Porque ele é Deus. E não é porque ele vem assim como um gigante, sabe, para destruir. Ele vem com amor. E é o que nós precisamos. Quando a gente... Ai, aquela onda de amor era o que eu precisava. Ah, se entrega, acabou. Deus é maravilhoso, queridos. Vale a pena. Olha, eu sou feliz. Eu posso ficar na minha casa no dia de feriado com Jesus e eu não estou nem aí o que os outros estão fazendo. E se tem alguém passeando, que passei, problema seu. Eu que não vou. Mas nem que, eu não estou gostando. Não vou, não gosto. Porque eu achei quem me preenche. Isso não quer dizer que eu nunca vá. Eu vou, mas eu sei que aquilo não me pertence. Não é aquilo que está me realizando. Eu gosto de voltar e me encontrar com aquele que me deu a vida. Porque agora Deus é o meu Pai. E ele disse, olha, não chame mais ninguém na terra de pai, porque agora eu sou seu pai. Não, ele não está falando para você descartar o pai terreno. Mas agora, Pai eterno é Deus. Gente, você está precisando disso. É isso que vocês estão precisando. Por isso que vocês andam para a rua aí, para cima, para baixo, quer amigo. Que amigo? Você não tem amigo maior que Jesus? Meu amigo eterno. Que amigo que é, cara? O que esses amigos podem dar para você? Se você tiver um, é um, a Bíblia tem. Então cultiva. Mas quando você está com uma roda de 15, 20, ninguém é teu amigo ali. Bobagem. Você está iludido. Vai buscar Jesus. Porque você, eu quis provar isso aqui, né? Eu quero saber se Deus é isso tudo. Com licença, meus queridos amigos e irmãos da igreja. Eu não vou aceitar convites nesse período para nada que vocês fizerem de aniversário, festinha de coisa, casamento. Eu não vou, hein? Com licença. Todo mundo pensou que eu, ó. Não, eu quero Deus. Valeu a pena. Naqueles dias eu me encontrei com Jesus. Sábado, domingo, feriado, povão lá, churrasco na vizinhança. Tibum, na piscina. E eu jejuando, porque quando você está jejuando, você quer nadar na piscina? Não, ficar lá no sol fazendo o quê? Já está fraco, né? Melhor ficar na sombra, que acho que é mais, sabe? Pelo menos você não fica tão mais fraco. Já não está nada tão legal, meu, você não está comendo. O que está bonito? Está nada bonito. Então eu vou ficar com Deus, orando mais, valeu a pena. Porque eu soube fazer a minha alma ficar submissa ao meu espírito. Ela não dá ordens para mim. E ela é minha. Faz parte da minha vida. Compõe a minha vida. Mas ela não manda em mim. É o meu espírito. Porque o meu espírito, ele obedece ordens de Deus. Então isso tudo é treino. Você tem que aprender isso. Se você quiser ser feliz, andar bem nessa terra, ser bem sucedido. E saber, sabe, que uma hora ou outra você vai se encontrar com a glória eterna em pessoa. Ah, gente, faz favor. Isso é tudo. E ainda, né, receber galardão, né, querido? O pastor David sempre fala assim pra mim. Ana Maria já imaginou um anjo de 3 metros de altura. Mas gigante, maravilhoso, poderoso. Aquela luz de Deus chegar perto de você e falar, Ana Maria, vem cá um pouquinho. Vem aqui, olha, este é o seu galardão. Eu falo, ah, eu vou desmaiar, né? Vou cair dura assim, de repente. Só na glória mesmo para aguentar, sabe? Já está com o corpo glorificado. Porque neste não vai dar. Porque, gente, coisa de Deus é muito boa. Nós tivemos aqui, meu amigo eterno. Ai, não, a coisa aqui é tão bom. Ai, é tão bom, gente. Aquilo, ai, é uma essência de vida. Sabe? É tão bom. Isso é mínimo. Isso é mínimo. A hora que ele apresentar o presente dele para nós, do que nós fomos fiel. Você largou o mundo e me serviu. Você nem quis saber. Você confiou em mim. Então isso é para você. Ô, gente, tem dinheiro para pagar isso, não. Bom, vamos pegar a bolsa até logo, né, gente? Voltem, viu? Sábado que vem. Tchau, tchau, porque eu já preguei. Não, mas eu vou ensinar, hein? Tá, queridos? Foi só um petisco. Foi só um petisco do banquete. Valeu esse petisco? Sabe, assim, o garçom já está servindo. Gostosinho. Ah, que beleza, mas vai vir o jantar. Viu? O jantar vai ser servido neste banquete, que é a palavra de Deus. Você tem que se alimentar nesta mesa do banquete da palavra de Deus. Você tem que se alimentar, senão você não cresce espiritualmente. Toda glória a Deus, porque isso é a unção do Espírito, ensinar a palavra, ok? Então, se é a unção do Espírito, ele está aqui. Aleluia. Não é demais, não? Toda glória, né? Então, pode abrir a Bíblia já. 1 Tessalonicenses, por favor. Mas eu falei tudo isso só porque eu quis falar da adoração, né, gente? Mas que história longa, né? Falar de adoração. Vai adorar na sua casa, a sua alma vai espernear, vai chorar, vai gritar que Deus não está lá. Mas você vai aprender por que, que a sua alma faz isso, não é bom não? Quem sabe você acostuma vir mais na igreja, passar mais momentos a sós com Deus e você entra no seu chamado, ok? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Gente, nunca acabam os ensinos da palavra. Quem falou? Nós estamos todo dia aprendendo o mesmo versículo. Não é o máximo isso, gente? Isso é o máximo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. É uma pena não ter lousa aqui, né, gente? De vez em quando eu preciso. Lousa é coisa velha, né, gente? É da minha idade. Mas aleluia, porque eu tenho 61 anos. Então, eu estou precisando de uma lousa. Ah, hoje, sei lá o que, que existe, né, gente? Você pega o seu computador aí, que eu vou passar aí para a sua mesa. Não, mas, gente, essas coisas antigas, esses princípios vão ser sempre usados. Eu não acredito que essa Bíblia escrita vai acabar, porque não vai. Ela vai existir. Isso aí é um tempo moderno, que agora, esse negócio de tablet, não sei das que, blá, que, blá, blá, mas esse papel nunca vai acabar. Vocês podem acreditar. Não é coisa de velho, não, gente. Isso daí é necessário. Para você estudar a Bíblia, você precisa do papel. Você precisa disso no seu colo, na sua mão, assim, ó, dá umas mordidas. Comer. Entendeu? Então vai, versículo 23, Deus está dizendo assim. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando do que realmente cada um de nós somos. Todas as pessoas, elas são compostas de espírito, alma e corpo. Então se nós tivéssemos um quadro aqui, que eu ia adorar, ó, a nossa igreja vai ser tão moderna que eu vou descer um negócio assim, ó. Pode entrar aí já na tua mente. Obrigada, Jesus. Vai ser assim, ó. Vum, desce, aquelas coisas de americano chique. Vum. Depois aqui já tem aqueles lápis, né, que você escreve assim, depois você... Eu já fui mais moderna agora. Da lousinha do giz, que, ai, minhas unhas estão meio fracas. Ai, seca a mão. Pega o pincel, tá? Então, vamos escrever aqui. Ah, atenção, porque ele falou que o nosso corpo, a nossa vida é formada de três itens, o espírito, alma e corpo. E tem mais, ele listou na ordem correta. Tudo que a Bíblia põe é do jeito que está lá. Se tem aquela vírgula, precisa. Se tem aquele E, precisa. Se ele listou algumas coisas, alguns itens, ele listou na sequência correta, porque é Deus. Não faz bagunça. Então, eu não posso falar corpo, corpo, espírito, não é assim. Então, primeiro, espírito. Depois, a alma. E depois, em terceiro lugar, o corpo. Nós não somos nem árabe nem japonês para começar de cá, tá? De onde que nós começamos? Desse lado. Não vai querer começar de lá, não, hein? É daqui. Então, primeiro vem o espírito. O que vem no meio? A alma. O que vem depois? O corpo. Então, entendam o seguinte, que o corpo, ele não tem cérebro, mente, que domina ele. O corpo não tem um cérebro que domina ele, que dá ordem para ele. Não tem. Mas a alma, quais são os atributos da alma que está aqui no meio? É a mente, ou seja, o intelecto, a vontade ou a razão, tá ok? A gente pode, a mente nós podemos definir também como intelecto ou razão. A vontade própria, você tem, todos nós temos uma vontade própria. E as emoções, a alma é isso. A alma do homem é isso. Então, ela está no meio. E o espírito, ele tem a vida de Deus. Deus se relaciona direto com o espírito. Que legal que vocês estão visualizando, né, gente? Isso é demais. Fala a verdade. Porque Deus mandou eu fazer isso. Quando ele estava me ensinando hoje, eu vi isso tudo. Deus está agindo no seu espírito, ele que domina o seu espírito. Mas, queridinho, quando você nasceu, 1900 é alguma coisa, tá certo? Você só tinha a alma e o corpo. Tinha o espírito, mas ele estava morto para Deus. Então, você nunca aprendeu a receber comando algum do espírito, porque ele era morto. Ok? Isso. Você tinha a sua alma com estes atributos que guiavam inteiramente o seu corpo. Ok? A alma está dando ordens para o corpo, porque o espírito é morto. Agora, você imagina aqui um negócio. De repente, eu aceitei Jesus um dia lá na minha vida. Estou com tantos anos. Bastante já, uma certa idade. Então, todos os anos da minha vida, eu aprendi a ser guiado pela vontade própria, pela emoção e pela raciocínio, razão. Ok? Mas, de repente, um belo dia eu aceitei Jesus e como que de um piscar de olhos, o Espírito nasceu de novo, adquiriu a natureza de Deus. Se aproximou da divindade, de Deus, que tem poder para transformar, tem poder esta divindade. O meu espírito se aproxima desta divindade e recebe dele poder. Mas isso foi de repente, assim, blim, blim. Peraí. E a alma fica onde? Que ela deu ordem a vida inteira para o espírito. Apoiar o corpo. A vida inteira ela deu ordens, dominou. Ela entra em choque e começa uma guerra. Por isso que os cristãos não crescem espiritualmente, porque é o seguinte. Quando a revelação do Espírito de Deus, através do Espírito, vem para nosso espírito, antes que nós recebamos isso, primeira coisa começa a entrar pelo nosso corpo. Como que a palavra de Deus começa a entrar pelo nosso corpo? Eu estou sentado num lugar, com a Bíblia no meu colo, com o tablet, né? Que você está escolhendo agora no momento. E... né? Você está fisicamente num local, ok? E você está recebendo mensagens que estão sendo ditas, pregadas do Evangelho da Palavra de Deus. Então, quem está recebendo isso é o seu ouvido do físico, tá ok? Você está recebendo do físico. Porque o seu físico é para você estar em algum lugar aqui nesse planeta. Tá ok? Então, você está numa igreja, você vem semanalmente, periodicamente, receber a palavra de Deus. Então, você ouve Você lê, acompanha, mas é tudo pelo físico. Aí, isso daqui já passa para a alma, que está aí. A alma, ela é o quê? Razão, emoção e vontade. E eu tenho que dizer própria, porque é vontade dela. Quando esta pregação que eu ouvia, que entrou no meu ouvido natural e passou aqui, a própria alma foi acostumada a dar ordens para a minha vida, a vida inteira, ela que determinou o que era certo e o que era errado. Agora, quando essa palavra que é de Deus, que vocês estão ouvindo, passa pela alma, ela tem um critério de julgar. Ela vai dizer, isso é certo ou errado, vou fazer ou não vou. Se convém, ela até aceita um pouco. Se não convém, ela já levanta com uma doutrina errada. Está me acompanhando isso? Não é bárbaro você saber isso? A minha amiga de Minas disse, nossa, Ana Maria, você fala um R. Não, porque eu quero que entre dentro da sua cabeça, por isso que eu falo isso. Isso é para ver se você não esquece. Que é demais como isso funciona. Mas, vem cá. O espírito agora que nasceu de novo, e eu estou alimentando o meu espírito. Leio a palavra, porque eu estou com meus olhos lá, com a Bíblia na minha mão, aprendi a ler. Aprendi a ouvir, posso ouvir um áudio, posso assistir no vídeo, como for, ler mais ensinos. Passa para cá, para a alma. Então, aquilo lá quer ficar aqui numa condição que a alma que vai determinar se é bom ou não. O que Deus falou. Olha isso. É terrível ou não? Por isso que as doutrinas erradas vêm daqui. Aí eu começo a orar em línguas, ler a palavra, ficar na presença de Deus. O espírito começa a crescer na doutrina verdadeira. Eu estou alimentando o meu espírito e Deus está falando comigo, o Espírito Santo. Está falando comigo esta palavra. Então eu estou tendo um espírito fortalecido em Deus. Ele é forte. Ele começa a crescer. Quando esta palavra entra aqui e a alma retruca e eu cresci aqui, eu vou falar, fica quieta. Não é assim. Eu vou continuar orando. Eu vou perseverar, eu não vou me distrair. Eu vou me entregar a Deus. Porque eu quero solução dos meus problemas. Porque toda a solução vem de dentro. Não adianta você querer reformular coisas na sua vida se você não der um jeito aqui. Nunca vai acabar o seu problema. Nunca. Porque a alma, ela vai ser transformada. O espírito nunca vai ser transformado. Ele já foi recriado. Ok? Agora, quem vai dar ordens para o meu corpo é o espírito e não a alma mais. Por que é que o crente fica a vida inteira sentado na igreja e a gente não vê o retorno de Deus na vida do cristão? E ele é um derrotado por excelência, sim ou não, gente? Faça-me um favor. Está uma derrota só, não vence. Fica fingindo que está legal, mas está uma droga. Está uma droga porque a doutrina está entrando e ficando aqui, se formando uma doutrina errada. Porque o espírito está fraco. O espírito não está dominando a alma. A alma está dominando o espírito, vê só, e o corpo. E a alma não foi transformada pela palavra de Deus. Por isso que nós dizemos que existe algo dentro de nós que vai contra nós. Algo perigoso dentro de nós que luta contra nós. É a alma. É isso que nós precisamos entender. Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenha, por exemplo, vamos falar assim, dos hábitos que o corpo tem. Tipo, comer muito. Vamos dar alguns exemplos. Práticas sexuais. Em excesso, ou errado, blá, blá, blá. Ok? Tudo são coisas do corpo. Beber, fumar. Coisas que o corpo está fazendo. Assistir televisão em excesso. Buscar entretenimento em excesso. Isso são hábitos que o corpo faz, não é? E por que que o corpo faz? Porque é a senhora alma que viu prazer quando o corpo fez, que obedeceu a alma. Quando a alma viu que o corpo fez, ela sentiu prazer. Ela vai fazer com que o corpo seja viciado. Estão me acompanhando? Aí o espírito nasceu de novo. É para você saber quem você é, o que você faz na tua vida. Por que que você não serve a Deus ainda? Porque a dona alma, a imperatriz alma, ela ainda quer reger ordens e está regendo ordens para a sua vida. Ela é rainha e Deus da sua vida ainda e não pode. Quem é o rei é Jesus. No seu espírito, ele que tem que dar ordem para você. É bom saber isso ou não? Brasil, aleluia. Cadê aquele som? Bum, bum, Brasil. Estão me acompanhando? Ah, daí você nasceu de novo. Leu só umas 3 vezes a primeira. João veio aqui na igreja, ouviu umas pregações. O pastor dele falou e você recebeu do Espírito Santo o que você leu, o que você ouviu. E mais ainda, porque já está gravado aqui dentro os 10 mandamentos, você começou a pensar, peraí, não está correto a minha alma fazer isso. Essa prática sexual, isso aí não está legal. Esse vício, pornografia, isso não está legal, esse negócio que eu tenho aqui. Essa coisa de ficar bebendo, fumando, porque os vícios, os hábitos, eles vêm de fora daqui, blum, entra no corpo e causa um efeito. Aonde? Na alma. E ela é que faz o meu físico ficar viciado. Tá valendo? Roubar, contar mentira, fazer coisa errada, blê, blê, blê. Estão me acompanhando? Querer tirar vantagem do outro. Tic-tac, tudo mais. Então, eu li 3 vezes, né? 1 Coríntios, sei lá, eu li. Eu li 1 João. Peraí, corpo, tá errado. Não, eu não quero mais fazer isso. Realmente, não, isso não pode, corpo. Não, você vai parar de comer desse jeito. Tá errado, você não pode. Ah, mas a alma se levanta imediatamente. Fala, espírito, cala a boca, senta aí, porque aqui quem dá ordem sou eu. Eu vai comer sim. Vai porque me dá prazer. Vai andar atrás de drogas. Vai fazer ruaça. Vai ficar com revistas pornográficas. Vai ver filmes pornográficos. Vai andar atrás de besteira. Vai ficar 8 horas na frente da televisão. Vai ficar o dia inteiro com essa televisão ligada. Vocês estão me acompanhando? Não é bom saber isso? Ah, não, mas tem outra. Internet, né? Acorda no meio da noite. Peraí, deixa eu ver se chegou alguma mensagem. 3 horas da manhã, tá com os olhos embaçados. Nossa, os caras estão na gandaia, era pra eu estar lá. Para com isso, meu, hora de dormir, vai dormir, joga essa porcaria fora. Você tá na carne. Vocês estão me acompanhando? E daí por diante? E eu com isso, com a vida dos outros? Você tem que se preocupar com a sua vida, que vai mal pra pior. Muito prazer. Vai dar um jeito. E da hora que você chegar lá onde Deus está, meu filho, é bênção. Então, o seu espírito vai dar uma ordem aqui para o seu corpo. Não, pode parar. Desliga agora essa televisão. Que é isso? Cala a boca, espírito. A alma se levanta, é guerra. Não, você não vai ler Bíblia mesmo. Tem nada de ler Bíblia, corpo. Você não vai ler nada. Você vai ligar a televisão, você vai ficar no telefone, sai pra rua, vai passear, vai inventar, vai fazer curso agora. O que você está precisando é cursos. Você está precisando de muito cursos. É. Vai fazer cursinho, vai fazer algum curso. Ah, eu estou com 60 anos, fazer faculdade. Agora tem faculdade terceira idade. Pega um pau, senta na minha cabeça. Que é o que eu mereço. Faça-me o favor. Eu estou precisando de Deus. Não estou precisando fazer curso disso e daquilo, coisíssima nenhuma. A minha alma não quer ser transformada, não quer se entregar para Deus. Vamos ler de novo esse versículo? Fica aí. Não vai embora, não. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, eu já vou para a igreja, não preciso fazer nada. Ah, eu tenho minha Bíblia, eu já li no ano 2000. Entendeu? Você sempre vai dar uma desculpa. É essa área que está dentro de nós, que guerreia conosco mesmo, com o Espírito. Então, queridos, o problema é o seguinte, os cristãos não têm crescimento espiritual. É por isso que eles andam, como você olha assim, no geralzão, eles andam com os mesmos problemas de quem não é crente, de quem não é cristão, de quem não aceitou Jesus. Anda na mesma, está com as mesmas coisas, porque é fraco espiritualmente. Você tem que fazer o seu espírito ficar muito forte em Deus. Se o seu espírito ficar forte em Deus, ele vai crescer, e ele vai começar a dominar a sua alma. E quando ela disser para o seu corpo, vai, faz isso que é bom, eu quero. Porque a alma, não se esqueçam, ela precisa de ser transformada e ela é morta espiritualmente. Ela ainda não nasceu de novo. A alma, ela ainda não foi regenerada. O corpo jamais será regenerado. Ele vai ser transformado num corpo glorioso quando a gente chegar lá. Vocês estão me acompanhando? A Bíblia diz isso. Mas a alma, ela tem que ser renovada. O seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de ser está errado. Porque você está no plano natural e não no espírito. Estão me acompanhando? Por isso que você tem que orar em línguas. E 30 anos o pastor Deiden aqui faz brincadeira e vê se vai, e vê se vai. Mas não vai. Não vai porque a alma é que domina. Aí quando começa a orar em línguas, né? Porque aqui, ó, sai por aqui. A boca, a língua, a voz, candolo, bocoche. Não está usando o corpo? E ela marre shongora maiketa maraha. Mas esta oração é formada aqui no Espírito. O Espírito Santo é que forma esta oração conforme a mente de Deus, de Cristo, para a minha vida. E os meus problemas que eu carrego dentro de mim, desde o dia que eu fui gerada no ventre da minha mãe, o Espírito Santo está orando, intercedendo, trazendo para mim a solução para aquilo. É por isso que eu não vou bem no meu trabalho. É por isso que eu não vou bem no meu casamento. É por isso que eu não vou bem nos estudos. É por isso que eu não vou bem nas finanças. É por isso que isso, que isso, que isso, que isso. Porque o problema está aqui e nós queremos lançar nos outros. É porque é minha mãe, é porque é meu tio, é porque é meu emprego, é porque é o governo, é porque é o vizinho, não é ninguém. O seu problema é seu. Você tem que vencer, em primeiro lugar, você. É você que você tem que vencer. O problema não está aonde você trabalha nisso e naquilo. O problema está aqui na tua alma. Então, quando você começa a orar em línguas, vamos parar com isso, porque eu não estou entendendo nada. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14. Eu já vou encerrar. Está valendo isso? Amém. Deus não veio falar aqui hoje isso para te intimidar, né, amigo? Em hipótese alguma, ele é teu pai. Ele veio aqui hoje para abrir caminho com uma luz de Deus, da palavra, na sua vida, para você sair do passo que você está. Para você entender por que que a sua vida está desse jeito. Que você é infeliz, pessoa frustrada, pessoa sem realização de vida. Por quê? Porque você está no âmbito da alma que precisa de renovação. Está valendo? 1 Coríntios. Quando eu descobri essas coisas na minha vida, é que eu carquei, viu? Carquei bala. Ok? Ah, peraí, se o problema é meu, então eu vou dar um jeito. Porque ninguém pode dar um jeito. Não adianta me grudar em você, me grudar no outro, me grudar no outro. Ninguém vai resolver meu problema. Eu descobri isso logo. Comecei a orar em línguas e vi que ninguém podia resolver o meu problema. Porque a situação não é casa, descasa, meu. Vai ser tudo a mesma coisa, sempre. Pessoa casou com um, não deu, vai, isso aí nunca vai dar certo. Fica embolado o negócio. Muda de emprego. Ixi, o chefe está lá no outro, meu. No outro lá também tem chefe. Entendeu? Ai, vou morar sozinho. Aí vai ser outro engano, não tem a ver. Você tem que vencer você, não esqueça disso. Não é legal você saber isso? Isso é 10. Por isso que quando eu descobri essa coisa, que já faz 14 anos, eu disse, queridos amigos e irmãos da igreja, não me convidem, porque eu não vou, porque eu quero me encontrar com Deus. Eu quero morrer para mim mesmo, porque eu quero ser feliz. Porque não é a casa que você mora que você é feliz, coisíssima nenhuma. Nem o emprego que você tem que você é feliz, muito menos. E nem isso e nem aquilo, nem a família que você tem, nada disso. Quem te faz feliz é Jesus. Está valendo? E você não precisa de válvula de escape nenhum para ser feliz. Você não se entrega para Deus, porque quem está dominando você é a sua alminha podrinha. Porque a minha também, não é? A minha não é nada que presta. Mas eu ponho ela para baixo. Não, fica quieta aí, vai orar. Não vai sair. Pode ficar aí orando, nem vai comer. Vou dar castigo pro corpo também. Cala a boca. Nem vai comer, nem vai sair. Vai ficar com Deus. Você tem que aprender a ficar com Deus. Como que eu consegui fazer isso? De tanto que eu orei em línguas. De tanto que eu li Bíblia. De tanto que eu adorei a Deus. De tanto que eu busquei esse Deus. Um dia, o meu espírito cresceu a tal ponto que eu pude começar a dar ordem aqui para o meu corpo receber as ordens diretas do espírito e não da alma. Agora, quem dá alma no corpo sou eu. Não e sim. Você cala a boca. Porque a quieta aí só se ajusta com o que o meu espírito está dizendo. Isso não é questão de personalidade, amigo. É, tem um personalidade forte. Nada disso. Está cheio de ímpio aí que tem personalidade e não consegue dominar o vício dele. O pecado, a coisa que ele está lá. Não, senhor, não tem nada de personalidade de forte, não. É o poder de Deus que está aqui dentro. E ele é que dá ordem para mim, porque ele é isso. E é isso que está faltando na tua vida, tá? Porque frio e morno, ele vai vomitar. Ele quer gente quente. Não fica aí em cima do muro, não, tá? Vai tratar de ir lá pro teu quarto orar, que é isso aí. Quantos anos faz que você já se salvou? Você não errou de igreja hoje, não. Você acertou, foi aqui mesmo. Ah, eu devia ter ido daquela ali. Aliás, tem três aqui no prédio. Não, você não errou. E se não era para você vir nessa, era para ir na outra, o Espírito Santo deu um jeito e trouxe aqui. Porque ele te ama. E se você ouvir isso hoje, você vai dar um jeito na tua vida. Quando você chegar na tua casa, você vai ouvir o Espírito Santo falar com o tom da minha voz. Mas é ele. Porque eu não estou lá para falar. Aí você fala, eu escutei a sua... Não, você escutou porque o Espírito... é a única voz que o Espírito Santo tinha para falar. Ele está correndo atrás de você aí, na rua, na sua vida. No que você está fazendo, ele está correndo, mas você nem tinha um. Então, você vê que hoje, quando ele falar com você, vai ser com o tom da minha voz, porque foi o único canal que ele teve. Mas não vai me odiar, misericórdia. Mas mesmo se me odiar, eu vou orar por você. Um dia essa luz brilha e daí nós vamos nos abraçar. Muito, muito, muito, muito. E aí você vai se ajoelhar diante de Jesus e chorar lá. Glória a Deus! Mas glória a Deus que a Ana Maria ficou insistindo. E que ela não desistiu. Porque senão eu já estava no outro barco. Vai tratar de orar. Sem conversa, fiada. Olha só. Então, 1 Coríntios 14, 14. Porque agora você vai entender esse versículo. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Você entendeu agora? Gente, tem coisa mais clara que isso? Não. Só o Espírito Santo para elucidar, trazer tanta luz, porque ele é o Espírito da verdade. Tem uma coisa, amiguinhos, queridos. A alma odeia a verdade. Qual verdade? Jesus já me curou. A oração em línguas é para agora, hoje e muito. Tem que orar demais, porque é o que o Espírito Santo trouxe com ele para poder dominar minha vida e trazer o plano de Deus para mim e para me tirar do que eu estou fazendo de errado. Por isso que as pessoas não conseguem ir para Deus. Vão lá, não acontece nada, cara, naquele chove no mole, já não estava querendo muito. Ah, tchau e benção, que eu não quero. Mas, se você deixar o Espírito Santo interceder por você, você vai começar a crescer espiritualmente. Talvez no começo, você esteja só por obediência, lendo alguma das cartas ou o Evangelho. Por obediência, mas você está alimentando o seu espírito, você está orando em línguas, e aí você nem sabe explicar, não sabe muito bem. Mas você começa a ter uma força dizendo, é isso mesmo. É por aí. Até nem estou sabendo muito, nem sei explicar, mas é isso. Vocês estão me acompanhando. Quem já está orando um pouco já sabe que é por aí. E se você continuar, você vai crescer espiritualmente e o Espírito Santo vai começar a passar a revelação para cá e tirar aqueles conceitos que quando entraram por aqui só se alojaram aqui. E ela deu doutrina errada, tipo, não curou, não estou vendo a cura, eu já orei. Estou orando, nossa, faz 4, 5 meses e está piorando. Ah, então Deus não quis me curar. Não, esta é uma doutrina que a beleza da alma já criou. Estão me acompanhando? Porque ela odeia a verdade, ela não quer se submeter à verdade. Por isso que ela tem que ser transformada. A tal ponto que ela não vai contestar mais, porque o Espírito é que vai passar a informação toda hora. Jesus já me curou e não adianta. Eu sou curada, eu sou equilibrada, eu tenho paz. O Senhor é o meu provedor, ele já me supriu em todas as áreas. Eu não aceito a falta disso e daquilo que o Senhor já me deu e vou ficando na presença dele. Vocês estão me acompanhando? Como é que ele cria a doutrina errada? Para a própria pessoa. Você mesmo cria a doutrina errada para a sua vida. Vocês estão me acompanhando? Não precisa ir lá ouvir o XH falar. Aquele pregador, você nem precisa ir lá. Você mesmo tem a sua alma que determina para você o que, que você vai crer e o que você não vai. Beleza. Amarra ela. Fica amarrando o diabo, é a tua alma que você tem que amarrar. Ah, depois você vai amarrar o diabo. Enquanto você não amarrar isso aqui, não adianta, hein? Está me acompanhando? Ela vai dar, isso não está funcionando, isso é bobagem. Ela começa a criar uma doutrina dentro da tua cabeça. Para dominar você e ó, te tirar da presença de Deus. Isso é o fim do mundo, fala lá. E é você, querido, não é o vizinho, e nem é o pregador. Ah, porque se o pregador estiver pregando errado, tchau, tê logo, porque está errado, eu não vou ouvir nunca mais. Nem vou ligar mais meu rádio nessa coisa aí. Porque está errado, eu não vou perder. Ai, me dá um jogo. Não quero, não, nem entra aqui. Você não aceita qualquer doutrina. Você entendeu por que, que as doutrinas erradas estão por aí? Porque é você mesmo que cria doutrina para você. Você está aqui dentro e a tua alma está dando doutrina para você. Por isso que Jesus falou que quando a palavra é semeada, Satanás vem imediatamente roubar a palavra de Deus. É atrás disso que ele está. É da palavra, porque ela é a verdade. E ele rouba usando a tua alma. Não é nem o pregador, é a tua alma mesmo. Você já tem um critério aí do que você vai crer ou não? A tua alma fala para você. Não é bem assim, não. Ih, bonito. Nem assado. É o que Deus fala. Então, quer ver só Romanos aí um instante? Abre aí, Romanos capítulo 2. Eu vou encerrar, gente. Eu falei demais. Ai, é de Deus. Esse banquete, eu não falei que ia estar demais hoje? Ó, eu ia pro casamento, hein, gente? Eu vou pro casamento. Ah, já acabou, né? Aí, se tiver vídeo, depois a gente até assiste, né? Mas que o casal seja feliz eternamente, glória a Deus, encontre Jesus e toda a glória ao Senhor, né? Mas, aleluia. Queridos, queridos, queridos. Então, lá, Romanos, capítulo 2. Então, agora vocês vão entender isso, que a gente até já falou nisso outro dia. Então, aqui nesta carta, Paulo escreveu para falar para os judeus como foi que Deus fez com os gentios. Gentios somos nós, né, queridos, tá ok? Porque nós não nascemos lá, né, na família judaica, etc. Então, como que Deus pôde trazer a lei para quem não tinha lei? Pessoas que nunca observaram a lei, nunca fizeram sacrifícios de animais para pedir perdão para Deus dos seus pecados, nunca, nem souberam quais eram os preceitos de Deus, nem ouviram. Como é que agora essas pessoas sabem disso tudo? De repente. Então ele vai falar que quando o gentio nasceu de novo, ele recebeu no Espírito toda a lei de Deus. Os mandamentos. E ninguém precisa falar para você que roubar é pecado. Que adulterar é pecado. E etc. Estão me acompanhando? Então veja lá, versículo 14 de Romanos. Está valendo tudo isso, queridinho? Então você que vai saber o que você vai fazer da sua vida a partir de hoje, né? É uma responsabilidade. Ah, certeza. Depois que você sabe dessa, né? Quando você estiver andando para cima e para baixo, vendo televisão faz 8 horas já, o Espírito Santo vai dum, com a minha voz, hein? Com a minha voz. Aí você, ah, o que você está fazendo aqui? Não, eu não estou lá. Você vai pensar que eu estou lá. Não, não estou. Ele falou, falou, você ouviu. Ah, eu pensei que só eu estivesse aqui nesse quarto. Deus vê tudo, vai falar, vai. Olha a tua alma aí, ó. Para com essa porcaria, vai ler a Bíblia, vai orar um pouco, adorar a Deus, para curar essa alma doente, cheia de problemas. Querendo dar ordem para o teu corpo, para que você não esteja irrepreensível no dia da vinda do Senhor e você não tenha nada para apresentar para Ele. Porque o que faz, compõe a nossa vida, são 3 coisas, espírito, alma e corpo. Não é só o meu espírito que eu vou apresentar a Deus, nós vamos, as 3 coisas para o céu, queridos. Esse corpo vai ser transformado num corpo glorioso. A alma é outra coisa, ela vai renovada. E o Espírito já nasceu de novo. Então, por isso que ele fala aí, ó, agora vocês vão ler, viu? Romanos, 1 Coríntios, 2, que é pra gente cuidar do nosso corpo. O que a gente fazia antes não é pra fazer hoje. Que isso? Tá valendo? O que você faz o dia inteiro na sua vida? Tudo bem, você é uma pessoa responsável, trabalha, ok, e daí? Você não trabalha 24 horas por dia, nem a pau. E esse monte de feriado agora? Feriado, férias com Deus. Ah, se Deus tirar a pé de você, amiguinho, tchau. O resto da vida. É. Fica andando atrás de besteira, não. Primeiro Deus. O resto vem em consequência. Então, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei. Eles não têm lei, nunca Deus, nunca eles tiveram lei, porque eles não eram povo de Deus, ok? Eles nem estavam lá sabendo. Mas, por natureza, ou seja, quando nasceram de novo, então, veja lá, por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. O que quer dizer isso, Paulo? Eles servem de lei para si mesmos. Ele explica no próximo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Eles servem de leis para si mesmos porque agora eles têm a lei gravada no coração deles. E o coração, que é o espírito, tem uma consciência que é do ladinho, vamos dizer que é grudado assim, junto. A consciência me avisa que é certo ou errado. Por isso que se eu não alimentar o meu espírito, ele fica tão fraquinho, até eu vi bem fraquinho, assim, tipo, tá errado. Mas ai se levantar contra a alma, hein? Leva um soco na hora. Aqueles de luta de boxe. Põe o espírito para calar a boca, sentar, gente. Onde já se viu? Aonde o poder de Deus age, faz favor. Aonde o Espírito Santo habita. Vocês estão me acompanhando? Não pode fazer nada porque a rainha alma quer imperar ainda. Então, porque os cristãos estão fracos no Espírito, não tem palavra de Deus. Faz só o que quer. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Afim, aí até que sei. Você sabe porque o teu espírito fraquinho está quase morrendo lá dentro. Já está quase diluído. Virando nada. Dá uma vozinha bem fraquinha. Ai, é bem obesinho, eu vou. Vai nada. Como que vai? Quando pensa em isso aqui, ó. Pum. Cala a boca, senta aí, você não vai fazer coisa nenhuma. Você está muito bem. Nós estamos muito bem aqui com Deus. Você já aceitou Jesus? Está ótimo. Está bom. Fica quieto aí. Vamos lá, carne. Vamos pecar. Vai fazer isso que me dá prazer. Vai, rápido. É assim que funciona. Certeza. Tá? Quem mandou você aceitar Jesus? Agora você anda com Jesus. Ou então fica lá com o diabo. Já no inferno. Para que você veio aqui? Para que você veio aqui? Faça-me um favor. O que você quer da tua vida? Jesus para quê? Para você andar com o diabo? Com os vícios? Com a mentira? Com os prazeres? Para quê? Fica lá. Vai na macumba lá com o diabo. Faz o que você quer. Você já está morto espiritualmente. E você quer dar prazer aqui com essa alma pecadora? Trevas. Em vez de você deixar o seu espírito crescer? Quando o diabo vier e a sua mente começar a dar ideia, você já vai escutar essas vozes agora, minha aqui, você vai. Isso é o meu pecado. Por isso que tem que santificar. E aqui ele está acabando de explicar. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência dá testemunho. Você orar. Ah, você já não ouviu lá na tua casa que você tinha que orar algum dia? Diga aí. Ah, só 3, 4, né? O resto nem pensou mesmo. Algum dia não ouviu lá, preciso ir para a igreja, ou não? Ah, mas está tão bom esse sofá, esse churrasco está uma delícia, será que se dane a igreja? Ou já não? Eu que não vou para a igreja, porque aqui está ótimo, é o prazer, né? É, então, verdade pecadora, de trevas, você precisa de Deus. A consciência avisa e você faz o que com ela? Pisa em cima e fala, cala a boca. Eu não vou. Eu vou andar no meu prazer. A igreja que se dane, Jesus Cristo que se dane mais ainda. Porque eu vou fazer o que eu quero. Eu não vou para a igreja. Eu não vou orar. Eu não vou desligar a televisão. Eu não vou deixar o meu prazer. Eu vou ficar com as pessoas que não estão com Deus. Eu vou ter prazer com elas. É isso que eu vou fazer na minha vida. Que se dane Jesus Cristo e a salvação. É isso que a tua alma faz com você. E ela é sua. Por isso que Pedro fala, tomai cuidado com a sua alma para santificá-la. Para não perdê-la. Está me acompanhando? Está cheio de gente dentro das igrejas que não nasceram de novo. Está cheio. Porque uma pessoa que nasce de novo, ela vai devagar se entregando. E se você está com dificuldade, você vai orar mais, você vai pedir a graça de Deus para você jejuar. Está precisando de oração e jejum para você mudar a sua vida. Tá? Ah, eu vou tirar só o café. Café, você não está precisando de café, coisa nenhuma. está precisando tirar toda aquela comida que está em cima da tua mesa. É aquilo que você tem que tirar da tua boca. É aquilo lá que você tem que tirar, eliminar da tua vida. Por muitos dias seguidos. Até a sua alma baixar e falar, Deus, é realmente bom. Estou gostando já de ficar aqui. Então, ótimo. Então, agora sim. Agora nós vamos começar a mudar as coisas aqui. A tua consciência te acusa. Você ouviu a voz e não fez nada. Quando você passar diante de Jesus, você pensa que você vai dar alguma desculpa? Ah, tinha visita em casa. E eu daí? Tinha o casamento. Aí eu com isso. Deus vai falar, você que optou. Todas as opções da sua vida você que fez. Aonde você vai estar o dia que você partir daqui é a opção sua. Não tem nada a ver com Deus nem com o diabo. E o que você está vivendo hoje é a opção sua. Você que escolheu esse tipo de vida para você. Ninguém te força a nada. A tua alma é que guia você. Leva o seu corpo para onde ela quer. Tá valendo? O que vocês estão fazendo da sua vida? É Deus, hein? Eu nem sabia que eu ia falar isso tudo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A consciência ou acusa ou defende. A da nova natureza de estar ok ou estar errado. É a consciência da natureza nova, do seu espírito, que vai falar está certo ou errado. Valeu, você tem uma alma. E a alma é a sua vontade, a alma é o seu pensamento, a sua mente, e a alma é a sua emoção. Ai, não estou gostando, cala a boca. Você não vai gostar ou não gostar, tem que fazer. Se você nunca foi criado dessa maneira, deixa o Espírito Santo criar você agora. Não tem esse negócio de não gostar. Não tem essa coisa. Tem que fazer para andar com Deus. Valeu, queridos? Então, toda a glória ao nosso Deus e Pai, porque esta é a palavra da verdade. Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Eu amo Jesus.